Glória Groove. O que seu beat envolver? Vou de rolê com as meninas. No baile nós estamos em casa. Senta e rebola por cima. Elas abrem a pista e embrasa. Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco e arrasta no chão. Descer pra correr perigo é terror nenhum pro nosso esquadrão. Ela sabe o que é bom. Rasta aqui, rasta aqui, rasta no chão. Rasta aqui, rasta aqui, rasta. Vem quicando nesse som. Rasta aqui, rasta aqui, rasta no chão. Rasta aqui, rasta aqui, rasta. Glória Groove, Léo Santana te convoca pra raça. Arrasta, arrasta, arrasta. Hoje se prepara pra arrasta. Arrasta, arrasta, arrasta. As meninas, no baile nós estamos em casa. Sente a bola por cima, elas abram a pista em brasa. Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco e arrastar no chão. Descer pra correr perigo é terror nenhum pro nosso esquadrão. Ela sabe o que é bom. Rasta aqui, rasta aqui, rasta no chão. Rasta aqui, rasta aqui, rasta. Vem quicando nesse som. Léo Santana e Glória Groove te convoca pra arrastar. Arrasta, arrasta, arrasta. Te convoca pra arrastar. Arrasta, arrasta, yeah. Elas estão a fim de arrastar. Elas estão.